Obrigada, Livre Táxi, é Pai Tchindia, ponto de espera 1895, ajuste na 092, bom voo. 40, nossa posição de número 3, posicionamento. Mantém posição. Mantém posição, 3153, copia. Vamos para a conta, tá 3153. Autorizado Galeão, nível 380. Decola, pistão 0, curva direita. Cumpre o perfil de saída da EL. Lida após DCT Irume. Intercepta P-November 857. Prossiga após conforme. Aciona 5425. 199-1935. Controle. Autorizado Galeão, nível 380, decola da 10, primeira turma à direita na subida da EL, letra, após e 1, aonde interceptar a 9857 até MOUF, transponder 5425 e o controle 1-9-35 da 3153. Correto, 3153, vamos pronto, puxa. Vamos lá. Para o táxi 131 aguarda, altera Campinas, 3 horas e 30 de autonomia. Direito vem índio, ponto de espera 1895, ajuste na 0 no 2, são 3157. Vende direita, ponto de espera 1895, no 0 no 2, ajuste na 3157. Gol 9040, via Juliette, botão 4. Juliette 049040. atmosfera da 1-0, pronto, bom dia. É por isso que no céu, senhor, retorno 40 graus, 05 nós, 30 LR, colapso, 30. Obrigado, LR, decolar 1-0, também, 5 na frente. Então, após o Boeing marcar na posição 4, 4-0, 4-0, 4-0, 4-0. Cacto Azul 4040 está com 67 a bordo, autonomia de 3 horas e 10 ao Fernando Campinas. Ferrado, direita vem Índia, ponto de espera 1 na noite de 5.003, apurando ajuste bom voo. 1093 agora, direita Índia, quando lá 19.18.95, com a Torre Salvador, bom dia, Manuel. Bom dia. Bola 093, dia de LED, portão 3. Portão 3, o gol 093. Approach, landing gear down and lock. Brazilian Air Force 2585. Brazilian Lima, Frost 5, 8, Charlie, wind 1.3, 5 knots, clear to land, runway 10. Clear to land, runway 10, Frost 5, 5. Controle 1, 9, 0, Azul 440, após aeronave nacional, ali mantém pista no zero. Após aeronave nacional, vai manter pista no 040. Para o voo 945. Vai correto, Cotegemano, chama pronto, portão 9. 935, bom dia, 4040. Solicitado. 303, bom dia, linda, cola, piscina interna, 120 graus, 05. Vamos ver se é a Tango Delta, autorizado, ele é os nível 100, Pana Yankee, coluna 7, curva direita, cumpre o perfil de saída coral. Pode golfinho 77, vai sair conforme a rota, 5435 a transponder, 19.1935 a controle. Se é a Tango Delta, o cotejamento correto, qual o problema? No patinho, se não me engano, seu colégio 14, 18, 95, bom voo. 41, 43. Autoridade inicial é bloqueada, passando através de meia dúzia. Europa. Ok, vamos reportar através de meia dúzia. Joga no solo 06, libera à direita, pode prosseguir o táxi até o pátio 3, por gentileza chamar o 234. Eu direita. Tente o azul 4201, número 2 é mais na copa. Agora não, tem que ficar 201. Azul 2783, copia. Autorizado Vitória da Conquista, 273, nível 200, decola da 10, curva direita, perfil de saída arbor, elefa, após elefa, prossiga conforme a alta do plano, aciona 5454, com transponder, 119, decimal 3, 5, controle. Autorizado então, Conquista, nível 200, decola da 5.0, curva direita, arbor, elefa, após elefa, 3, correto, a porta pronta, faz 3. Azul 4201, copia. 3201, autorizado Campinas, nível 320, da cola da 10, curva direita, perfil de saída da El, lida após Mótiva. Preocupada, preso 16, pode conforme a rota. 5447 em transponda, 1935 com freio. Gente, autorizado Campinas, 320 da corda 1-0 com curva direita, cumprindo partida 6 da El, leva Mótiva. Então, pode voar 2-1-0, ocupado, preso 16, trava preso Lucas, seguindo conforme a rota do plano. 5447 no transponder e 119-35 ao controle de saída para o 4201. Ah, tá, pode ir pronto. Qual gate? 01, senhores. Então, reporta sendo pronto. Obrigado, 4201. Qual vai reportar também a contratação? Vião, aquilo até o pátio 3, 6570. Sierra Tango Delta, livre do táxi, reporta na Papau, ajuste no 03. Sierra Tango Delta, até aí. Somente confirmando o transporte de enfermo? Modifica o transponder para 5435. Comando 045 é a torre? Já autorizado a decolagem para o Soma 0, o vento na 30 grau 5, nós 5. Iniciando então, voo 9045. Sendo gráfico autorizado em ingresso pistão na 7, reporta alinhado e pronto. Corrigindo novamente, modifica o transponder para 0260. Seattle Delta, 0260 Transponder. Bruno, Fox confere, atualizado Galeão, via Irume, depois 9857, Russo, nível 360. Decolagem da pistola 0, primeira curva à direita, saída Dael, Leda, Irume. 1935 controle, 5451 no transponder. Não copiou o transponder, né? 5451. Autorizado 360, Galeão, decolando 1-0, curva direita da El, Leda, Irume, Upper November 857, Pulso. Transponder 5451, controle Salvador 19.35, Oceaner 6211. Correto, chama para o Porto 5629. Correto. Federal 9070, próximo avistado, cheque 3, livre de posto, 0030, braço 49. Passado Puxar até outra vez o portão 4 só. Pode ser. táxi azul 4201 no tapa 119 a bordo, 4 horas e 45 ao canal liberal 3. Azul 4201, autorizado táxi de Índia até o ponto de espera da 10. Quando lá chama a torre 118, decimal 5, ajuste no 013. 108, táxi de Índia, ponto de espera da 10, 2895, entregado para 3012. Europa, agora autorizado para seguir até o Pat 3, posição 1 do Pat 3. Salvador, muito bom dia, Azul 4201, eu não posso buscar o da 10 graus. Azul 4201, sou cruzada linha de decolar da 10, vento 90 graus, 49. Ciente, luz da linha e decola da 10, 4201. 6225, Brasília, Foxtrot. Oceania 6225, Foxtrot, confere, autorizado Brasília, via PW17, conforme o plano. Nível 380, autorizado. Decolagem da 10, primeira curva direita, saída Arbor, Elefa. 119, decimal 35, controle, e 5463, transponder. 380, autorizado Brasília, via Amplitude 17, decola 10, direita curva, Arbor Elefa. 119, 35, controle, transponder 5463, 6225. Santo, 6225, portão 7, amplando. Fora. Solo, o azul 2703, solicita o curso de chamada. Parte 3, livre, chama a parte 2783. Vai, chama a parte 2783. Na 013. Possível na 013. Depois estará secado o Rio 5973. Sete, bom dia. Sete, bom dia, Europa. Passou estela, baixar travada. Rio 5963, tráfego avistado, livre pouso 1-0, o vento 130, graus 4-9. Livre pouso, Rio Solicito autorização de reporte do pad 3 para o pad principal, posição 01. Se mantém a posição aguardando atual, foi em 15. Para o pad, Salvador 2, 3, 1, 2, 2 no bordo, 3 horas de autonomia, alternativa Salvador. 3, 2 a bordo? Afirmo, 2783. Incêndio 2783, autorizado táxi, via parte 3, parte 1 no Índia, ponto de espera torre 118, decimal 95, ajuste 10013, 2783. Autorizado táxi, via parte 3, principal Índia, no ponto de espera torre 118, ajuste 013, azul 2783. Seio 5973, alfa, quilo, parte 3, posição meia dúzia. Ingressa táxi de quilo, posição meia dúzia, 143, 5973. Solo, Oxana 6219, pushback de acionamento. 6219, após a passagem do ATR, a retaguarda, está autorizado o push, chama táxi. Após você, autorizado o pushback, chama táxi 6219. Salvador, bom dia, 1865, state da informação, Fox. 1865, Fox confere, autorizado Brasília, via Upper Zulu no 7, Malba, Apino, Upper Zulu no 7, mantém. Vivo 360, autorizado. Decolagem 90, primeira curva à direita, saída na boa, Alefa. 119, decimal 35, controle, 5461, no transponder. Autorizado Brasília 360, Upper Zulu 197, Nova Pino, cola da 10, curva à direita, perfil Arbor Elefa, controle 1935, Oxana 5461, gol 1865. 865, portão 111, chame pronto. Chama. Para o ataque, gol 1963, JP 120, 1340, Floripa. Afirmação para ver? 120 ciente, 1963, táxi autorizado até o través de portal 62. Até a porta no través de 62. Portal 62 do Portará, gol 1963. Hoje, vem acionamento, gol 1093, portão 3. 1093, portão 3, mantém a posição aguardando. Agora. Segundo 2763, está autorizado a linha de colada 10, vento 1, 10 graus, 62 de nós. Autorizado a linha de decolagem da 10, 1963, observa 9 anca puxando do portão 5 para o parte 3, após o ingresso do mesmo. No parte 3, prossiga via parte 1 em Índia até o ponto de espera da 10. Quando lá chama a torre, 118-95, ajuste no 013. Certo, após a via anca, passa, ponto de espera da 10. Boa. 1963 ali, mantenha no zero. Mantenha no zero, 9. Ajuda 783, decolou 34, controle 1, 9935, boa viagem. Vai chamar o controle 1935, grato, bom dia. 2, passa 703. 3, 1 na ponta, 3 horas, saltar na cabine. Gente, mais 2 no 1, ataques autorizados, via 4, 1 em Índia. Ponto de espera 195, ajuste no 0, no 3, gol, poxa, né, 62 no... 4, 1 no Índia, 8, 9, 5, poxa, né, 62 no bolso. 093, não escuta? Relativo. Olha a passagem do arco da via carreta guarda, autorizado o chip de chama táxi, 093. 10, após a fase da nossa retaguarda, é aquele que está puxando a ponte feita? Negativo, que puxou na ponte 5 já está taxiando, já vai passar a sua retaguarda. Alguém, vamos, após o janela autorizado. Bom dia, bom no 865, puxa acionamento no 11. 11, livre, chama táxi, boa no 865. Livre, no 865. Azul, Alfa e Yankee Índia, no Pátio 3, na escuta? Alfa e Yankee Índia, na escuta. Autorizado, né, por início do repórter no Pátio 3, chama para ingresso no Pátio 1, no Azul, Alfa e Yankee Índia. Alfa e Yankee Índia, repórter, para ingresso no Pátio 1. Decolação 0, 21, 9, 0, Brasil, 2, 9. Decolação 2, 9, 0, 9, 0.